cidade foi Jerusalém. Muito tempo atrás, o povo lhe chamava Cristo. Seu crime foi o amor que mostrou. O culpado eu sou. Por mim foi que ele sofreu a dor. Sua vida deu quando minha coroa levou. Me deu amor que somente me dá. Mas eu me fiz chorar. Me ensinou a viver. Eu lhe ensinei a morrer. O culpado eu sou. Por mim foi que ele sofreu a dor. Sua vida deu quando minha coroa levou. Quando ele orou a Deus, seu Pai, e assim disse: passa de mim este cálice, passa de mim. Podia dizer: não sou culpado de pecado que nunca cometi. Nunca cometi. Pelas portas da cidade ele saiu. No monte ele subiu. E pregado naquela dura cruz, exclamou: consumado é. O culpado eu sou. Foi por mim que ele sofreu a dor. Sua vida deu quando minha coroa levou. O culpado foste tu. Por tua causa meu amor, sua vida deu quando tua coroa levou.